Hey, eu fiéis, começando mais uma edição do podcast Feel Have Ghost. E eu vou trazer pra vocês hoje, antes, né, deixa eu me apresentar. Tem muita gente nova na página aí, eu sou o Danilo de Almeida. Estou aqui apresentando este podcast Feel Have a Ghost, primeiro podcast da internet inteiramente dedicado ao Ghost ou Ghost BC aí, não sei como você fala, eu falo apenas Ghost, mas tem gente que conhece por Ghost BC. Nós vamos trazer aqui no programa de hoje, né? Acho que vocês já devem até estar imaginando o quê, né? Porque essa semana que passou foi uma puta semana pra ser fã de Ghost, cara. Veio o vídeo, o teaser do novo álbum, aí saiu a capa, saiu o single, só uma porrada de coisa. Eu não tava nem dando conta de postar tanta coisa que tava saindo sobre a banda. Mas agora eu vou fazer o programa aqui. Eu tinha gravado algumas coisas lá pro canal, pra quem acompanha pelo canal aí, não sei se tem alguém que acompanha pelo canal do YouTube. Eu fiz uns videozinhos meio correndo assim, só pra falar a minha opinião sobre a capa e sobre o single e tudo mais. E cá estou eu, não vou entrar tanto em detalhes da capa assim, eu vou falar um pouco do que eu achei da capa, com a capa foda do novo álbum que vai vir aí em agosto. Porque eu não vou falar tanto, porque eu vou esperar sair o álbum pra ter o programa especial sobre o álbum, lógico, né? Tem nem o que falar. Assim como o single também. Eu não sei se vai sair uma versão, assim como saiu Dear Zero, e saiu, acho que da Eliza Beth, que saiu o single próprio com mais alguma coisa junto. O Secular Haze saiu, que vem o single e costuma vir mais alguma música, que vai sair em mídia física, eu não sei. Por enquanto, nós temos só o lançado digitalmente. Você pode pegar lá na página da banda, ou também você pode pegar na nossa fanpage aí, no nosso blog, está lá também. Vai ter links aí na descrição do vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube, ou se você estiver ouvindo no blog, vai lá no post que tem link aí para tudo quanto é download. Bom, então vou falar do single mais ou menos assim por cima, vai que sai mais alguma coisa, mas vamos falar sobre o que nós temos em mãos. E vou, como eu já falei, vou falar da capa, que eu achei uma capa foda, a capa do Melhora, né? Eu achei muito boa, como sempre. O Ghost aí é a banda das referências, como eu já citei uma vez. É, banda cheia de referência, cheia de né, imitação, né, cara? Eles usam uma base ali de inspiração pra criar uma nova arte em cima. Como que foi essa semana conturbada? Conturbada não, foi uma semana agitadíssima pra quem é fã de Ghost. Na quinta-feira, a gente acordou aí, e aí a gente viu que saiu no canal VH1 Classic um teaser, um suposto teaser, um comercial do novo álbum. Pô, ficou todo mundo, será que é? Eu mesmo achei que era pegadinha, sei lá, do jeito que a internet tá ultimamente, eu achei que era alguma pegadinha, sei lá, eu fiquei meio com o pé atrás, assim, de acreditar que era mesmo, mas todo mundo assistiu, tinha, não era uma qualidade muito boa, mas tinha ali máscara nova dos Nameless, tinha um pedacinho do Papa aparecendo, um pedaço de música do novo álbum, provavelmente. Aí o banda foi lá e tratou de lançar em HD lá no canal deles, a propaganda maravilhosa, com de praxe do Ghost, né? Deixar todo mundo ansioso pra novidades. Pois, na sexta, eu tô lá, acordo, vou mexer no meu Facebook, pum, na minha cara. Capa do novo álbum do Ghost, tá aqui. Falei, não é possível, é outra pegadinha. Não era pegadinha, era real mesmo. E aí eu parei pra analisar. Ultimamente eu tô assim, eu tô tentando não ser um fã chato, que qualquer coisa que saia eu já começo a gritar feito um maluco e qualquer coisa tá bom. Não, vamos com calma, vamos ver, vamos analisar. E, cara, eu achei incrível, uma capa assim, manteve a qualidade das outras capas. A do Opus é legal, a Infest Suman é matadora, mas essa capa tá muito linda, muito bem feita. O cara que fez é o mesmo cara que fez a Infest Suman. É aquele, a gente já até citei ele numa vez no programa, acho que da Infest Suman mesmo, no podcast especial sobre a Infest Suman, que é o cara que eu vou achar o nome dele aqui, que ele tem um nome muito complicado, não é um nome fácil de falar, mas ele é um artista, acho que é sueco também, ele faz esse tipo de arte, ele fez as artes do Infesto Suman, acho que vocês já viram, tem no blog também o download do artbook do Infesto Suman, é muito lindo a arte que esse cara faz. Ele, o nome dele é bem complicado, é o Zbigniew M, deve ser a abreviação do nome dele, o Bielik, que ele usa o nome também de, acho que eu já falei no, acho que não foi no Duop, só no Infesto Suman mesmo, é o Necropolitus Cracoviensis II, ele usa esse nome, e cara, tá incrível, e aí veio a referência, né, o Ghost é a banda da referência. Eu li em muitos lugares, eu também achei muito semelhante ao filme Metrópolis, de 1927. É velhinho o filme, é filme mudo ainda, preto e branco. E é um filme bem obscuro, tem umas mensagens, eu tava vendo algumas imagens, tem pentagrama e tem coisa da maçonaria. Mano, é bizarro o filme, mas não é um bizarro ruim. Ele é um filme muito considerado por quem entende de cinema, é um filme atemporal e tal. Ele, em 1927, ele fala que é um filme que se passa no futuro, não em 2026. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, porque eu ainda quero, vou esperar sair o álbum e a gente vai confirmar se é a inspiração do Metrópolis mesmo. Mas ele lembra muito o Metrópolis, naquela parte de cima onde você pode ver algumas luzes e uns dirigíveis e tal, sem contar que tem uma influência, como eu falei naquele vídeo que eu fiz pro canal, ele tem uma influência muito forte do movimento artístico Art Deco, que é uma coisa mais industrializada, com umas formas, como eu posso dizer, bem geometrizado. E esse movimento Art Deco é uma coisa bem dark mesmo, uma coisa obscura. Você procurar por Art Deco, claro, você vai achar coisas do tipo coloridas e felizes, mas você vai achar muita coisa obscura, que aí provavelmente vai influenciar muito no som do Ghost. As cores eu achei incrível. Eu achei incrível tudo. Essa capa, ela é muito bem feita, cheia de detalhes, cara. Os caras capricharam mesmo na arte. E, pô, manteve o nível. Pra mim, o nível dessa capa ficou no que veio as outras, se marcar até melhor, porque não é uma capa, é uma obra, cara. Fora que também trabalha com a Gestalt. A Gestalt é mais ou menos, sabe quando vocês olharam e viram a caveirinha? Então acho que todo mundo viu aquela caveirinha na capa, que provavelmente é ali a inspiração do Papa. Mas quando você olha, você vê que há uma capela, um prédio e tal, com ele segurando as velas, as luminárias ali, tem um portão, janelas, mas quando você olha no todo, ele forma uma outra figura. Então, cara, eu achei sensacional essa capa, o trabalho de cores, e você vê que ali embaixo tem, provavelmente, os Nameless andando ali, segurando aquela fumacinha, né? E eles estão indo ali, provavelmente deve ser uma capela, uma catedral, não sei, com um novo Papa. Bom, além de sair a capa, né, pra gente ficar feliz, porra, saiu a capa e não sei o que, saiu o tracklist. Temos aí Spirit, From the Pinnacle to the Pit, o inglês, que perfeito, From the Pinnacle to the Pit, Cyrice, Spoke Sonate, He Is, Mummy Dust, mas não é mummy de mãe não, é mummy de múmia, Majesty, Devil Church, Absolution e Deus in Absentia. Espero que não seja estilo Deus Culpa. Seja uma música muito boa. Espero que ela seja muito boa essa música aí que fecha o álbum. Mas, como é de praxe do Ghost, esse Spirit, a primeira, e a Deus in Absentia é abrindo e fechando a era do disco. Vai ter algum significado, só esperar pela música e pela letra, que com certeza vai ter algum significado. Falando também sobre o novo Papa, vi as imagens, né, da capa do disco e o vídeo. No vídeo, tem lá uma senhora, né, provavelmente está cuidando ali daquele ministério, daquele grupo. Eles falam que estão trabalhando no projeto Ghost e tal, eles mostram uns objetos do merchandising do Ghost, tipo aquela piroca com a cara de papa, aquela camiseta vermelha do Natal e tal, a blusa, acho que é uma blusa, né? E ela fala que o próximo Papa, o Papa Emeritus o III, é o irmão mais novo do Papa Emérito II. E aí que eu fiquei com aquela, né, meu? É, se ele vai ser, eles já deram essa deixa, que vai ser o irmão mais novo, provavelmente a maquiagem na máscara vai ser a mesma. Eu acho que vai ser a mesma coisa. O que vai mudar, como eles falam que ele é o irmão mais novo, eu acho que vai ser uma máscara de uma pessoa mais jovem. E as linhas vão estar mais limpas e mais bem definidas. Porque você pode pegar qualquer foto de alta qualidade aí da máscara do Papa, ela é pra gente ser um cara velho. Até as imagens daquela máscara sem a pintura, que seria naqueles vídeos da propaganda, ele aparenta ser um cara velho. Eu acho, eu não tô falando que é certeza, mas a minha opinião aqui vai ser essa. Tá chegando o dia aí, hoje é dia 2, amanhã, dia 3, vai ter o show na cidade deles e a gente já vai estar sabendo. Se você estiver ouvindo esse programa, eu vou tentar colocar no ar hoje ainda, a gente não sabe ainda, mas depois você já ouviu, aí você já vai saber como é que é, então não vai ter mais graça. Mas eu acho que vai ser a mesma maquiagem, só que numa máscara com uma base de um rosto mais novo e as linhas mais limpas e bem definidas. E as máscaras dos Nameless Ghosts, a gente viu aí, ela vai ser meio branca, com um chifrinho assim, e se você parar bem pra ver as imagens, ela não é que nem aquela abalta, que é só na frente. Ela é tipo uma máscara que tem como se fosse um capacete, ela tem uma base atrás. Então eu espero que essa máscara não seja definitiva, porque pra mim os Nameless já eram perfeitos daquele visual que eles tinham, não precisava mexer em nada, né? Mas como a banda troca o visual toda vez, e talvez também essa máscara mais cinza, meio branca, seja que nem aquela roupa deles branca que eles usam em poucos shows, em alguns shows. Talvez eles usem nesse do dia 3, em outros shows especiais, mas usem, continuem usando as vestimentas pretas, o que eu espero que aconteça, porque os caras são fodas. Eles mudam a cor, eu não sei, vamos esperar pra ver. Cada um tem uma opinião aí, a minha é essa. Eu espero que não fiquem com roupas brancas ou cinzas, só em ocasiões especiais. Eu acho legal eles tocarem de branco, só que não sempre, né? Fica parecendo o Zé Gotinha, o Gasparzinho. E que mais que tivemos nessa semana? Aí, né, saiu a capa, tracklist, vídeo, todo mundo tava maluco, era gente postando capa de Facebook, fazendo montagem, tava uma histeria entre os fãs. E no sábado eu acordei, fui, né, almocei, fui fazer um pequeno ensaio com a minha banda. Quando eu chego em casa, várias mensagens pra mim, e o que que tinha? Que tava todo mundo louco, finalmente um single do novo disco, saiu cedo, hein? Eu falei pro pessoal que alguma coisa ia vazar, e acabou vazando mesmo, não sei se foi vazado ou se foi de propósito. Eu sei que uma rádio, até onde eu sei, transmitiu o single. Todo mundo que tava botando no YouTube vídeo tomou, perdeu o vídeo. E aí a banda, claro, foi espertíssima, na página oficial deles, você entra lá, tá lá pra download, alta qualidade, com capinha bonitinho, tudo bem feito. E é aí que vamos terminar de falar aqui neste programa, que eu não quero me estender muito, que é o novo single, o Siris, eu não sei como é que você fala, cada um fala de um jeito, o importante é a música. Bom, como eu já falei, eu busquei ouvir de boa, não ouvi no hype. O que eu achei, a minha opinião, por favor, não me apedrejem aí, por favor. Eu achei um som muito bom. Pô, ótimo. A letra, eu tava vendo a letra agora, muito legal também. A gente, em breve vai ter análise, vai ter tudo. A gente vai falar mais detalhado disso. O instrumental, você vê que tá mais limpo, tá muito bem gravadinho, tá show. A voz, como eu tinha falado pra vocês, muita gente não acredita em mim, é o mesmo cara cantando, com certeza só vai trocar a máscara e a roupa, porque ainda tem gente que acredita que cada CD é um vocalista diferente. E o que eu fiquei muito feliz, porque a voz que a gente tá acostumado já, né, só vai mudar o visual, a gente não vai ter tanto problema nessa parte de mudar a voz. Eu achei uma música muito boa mesmo. Porém, eu não achei que é um novo hino do Ghost. Não chega aos pés de uma Eliza Beth, Monstrous Clock. É uma música boa? Tá na média do Ghost? Sim. Mas não é um hino. Calma lá, gente. Eu vi gente histérica, pirando. Meu Deus, é o melhor som do Ghost. Ai, mudou a minha vida, cara. Calma, gente, calma. A gente ainda tem mais 9 músicas pra ouvir. Vamos com calma. Temos 9 músicas pra ouvir, que eu espero que sejam ótimas, porque eu vi que depois dessa música, muita gente, eu fui no Iplash, por exemplo, que era um lugar onde o povo xingava o Ghost sem dó. E eu vi muita gente dizendo, até postei na página, na fanpage do podcast, um cara que achou que era ruim a banda, que era modinha e tal, mas depois que ele ouviu o som, ele ficou impressionado. E realmente, você tem que ter um ouvido legal, né? Pra ouvir a banda, pra você ouvir com carinho, com cuidado, pra não... Ah, eu achei que os caras iam berrar, ia ser música do inferno. Não é. Ghost é uma música... Tem uma musicalidade linda, cara. E, pô, esse som tá aí pra provar isso. Como já falei, é bom, é ótimo, é uma música ótima, mas não é um hino do Ghost ainda, gente. Calma. Eu ainda tô achando que aquela que toca no final do comercial, do teaser do novo álbum, também é uma, com certeza, uma música do álbum, e eu gostei mais daquele toquinho lá por enquanto, hein? Mas vamos ver. E tem outra coisa também, a capa do single também tem inspiração em filme. Essa já tem uma inspiração mais clara do que a do álbum, que com certeza você pode notar ali a semelhança com O Silêncio dos Inocentes, filme de 1991, que até onde eu tava lendo é a continuação do Hannibal. Tem Judy Foster e tal, ganhou uma porrada de prêmio, faturou uma grana aí. E você vê claramente aquela mosquinha que leva o símbolo do Ghost nas costas, e que também você pode perceber ali pela maquiagem do papo que eu disse. Você pode ver que tá com uma aparência mais jovem, não tá tão parecendo uma coisa, um cara mais velho e tal, e as linhas estão bem refinadas. Claro, é só a capa de um single, a gente não pode julgar achando que vai ser isso aí. Mas a minha opinião é essa, é o que eu falei pra vocês. Papa 3, Papa Emeritus 3, vai ser um cara mais jovem, com uma aparência mais jovem, porém com a mesma maquiagem. É o que eu acho. Não sei, vamos esperar aí pra ver que tá chegando o dia. Bom, acho que o que tinha pra falar é isso. Olha, tem a mensagem aqui que o Lucas Pucci, valeu aí por participar mais uma vez, Lucas. Ele deixou aqui no post que eu fiz pedindo ajuda da galera aí, e ele comentou o seguinte, ele falou que viu uma imagem que fazia ligação entre os três CDs, tanto a capa quanto as músicas, como sendo a preparação do Anticristo, o nascimento e a maturação dele, e o novo disco, o Anticristo já está governando o mundo. Achei muito foda a comparação. É, faz sentido, o Lucas. É, sabe como que o Ghost é, né? Cheio de ligar letra e ligar capa e fazer referência, então não seria de se espantar disso acontecer, faria todo sentido. Eu só queria falar isso mesmo, porque foi uma semana muito agitada, foi muita informação pra gente digerir. Agora eles acabaram de confirmar também já um show em novembro no Arizona, em Tempe, acho que é no Monster Mash. Eles vão tocar dia 1º de novembro, aí num line-up aí que tem Hailstorm, Deftones, Rob Zombie e Linkin Park e Ghost. Bom, acho que era isso que eu tinha pra dizer. Qualquer novidade for saindo, a gente vai postando lá na fanpage. Obrigado a todos os likes, né? Todas as curtidas novas na fanpage aí. Pessoal bombou mesmo na postagem lá do download do single, nos vídeos. Galera, muito obrigado mesmo. Participem aí dos próximos programas pelo e-mail ghostbcpodcast@gmail.com. Não deixem de participar, enviar artes, textos. Se vocês quiserem mandar o que vocês acharam do single, mandem na página, participem. Nós vamos dar um salve aqui para vocês que participarem, colaborarem com o programa. E agora, para terminar, claro que a gente tem que ouvir o quê? Cyrus, novo single do Ghost aí, muito bom. Esta nova música, e vamos aí ficar na espera. Eu tenho certeza que vai vazar esse álbum aí antes do lançamento. Eu espero que não, mas eu acho que vai. Então fiquem aí com o Cyrus e eu volto semana que vem. Muito obrigado e tchau. I can see through the scars inside you. I can feel the thunder that's breaking in your heart. I can see through the scars inside you. Can you hear the thunder that's breaking? Now there is nothing between us. From now our merge is eternal. Can't you see that you're lost? Can't you see that you're lost without me? I can feel the thunder. Esta semana vamos pensar uma palavra secreta para vocês fiéis que ficam até o final da música para ver se vai ter palavra secreta. A palavra secreta dessa semana vai ser Transformers. Porque eu não sei, mas vai ser Transformers. Tchau!